tudo que aconteceu. Aconteceu num dos primeiros dias de inverno. A manhã estava escura quando ele resolveu partir. A manhã estava escura. Seus olhos.